A cápsula Orion, da missão Artemis II, sobrevoa uma paisagem cinzenta, crivada de crateras e iluminada pelo sol implacável. Por que a Lua esconde permanentemente metade de sua superfície de nossos olhos? A resposta envolve um freio gravitacional de bilhões de anos e o passado incandescente do nosso próprio planeta. Em 6 de abril de 2026, a missão Artemis II mergulhou na sombra de rádio da Lua. Ao passar pela face oculta, em uma trajetória de retorno livre, sem entrar em órbita, a tripulação testemunhou um terreno radicalmente diferente do disco prateado que ilumina nossas noites. Não há planícies escuras de basalto, não há os mares nivelados onde as antigas missões Apolo realizaram seus pousos. Em vez disso, os instrumentos da nave registraram uma crosta caótica, marcada por impactos profundos e cadeias montanhosas que se sobrepõem em um labirinto de rocha antiga. Nesse exato momento de sobrevoo, a comunicação com o controle da missão cessa completamente. É uma região onde o silêncio de rádio com a Terra é absoluto, ditado pela própria massa do corpo celeste bloqueando os sinais eletromagnéticos. A telemetria marcava o ponto mais distante já alcançado por uma nave tripulada, 400.171.000 quilômetros de casa. Um recorde absoluto de distância que superou a histórica marca da Apolo 13. E a paisagem alienígena que se desenrolava abaixo das janelas da Orion não era um acidente de formação. Ela é o resultado de uma dança orbital que começou quando o sistema solar interior ainda estava se organizando. Essa dança orbital manteve a face oculta em completo anonimato por quase toda a história da civilização humana. Até outubro de 1959, nenhum olho ou lente havia capturado um só feixe de luz refletido daquele hemisfério. Foi a sonda soviética Luna 3 que mudou esse paradigma. A espaçonave utilizava um sistema mecânico complexo que fotografava, revelava, fixava e secava o filme fotográfico a bordo, transmitindo as imagens por rádio para a volta da Terra. As primeiras fotografias granuladas revelaram um terreno irreconhecível, que chocou os astrônomos da época. 9 anos depois, em 24 de dezembro de 1968, a tripulação da Apolo 8 se tornou a primeira a ver essa topografia com seus próprios olhos. Diferente da trajetória de sobrevoo da Artemis II, a Apolo 8 executou uma queima de motor no lado oculto para entrar em órbita lunar. Eles completaram 10 órbitas ao redor da Lua, e o que os astronautas Frank Borman, Jean Lovelace e Bill Anders relataram para Houston desafiou as expectativas visuais. O hemisfério oculto parecia um mundo inteiramente diferente, áspero, claro, densamente fraturado e sem as características familiares que usamos para nos guiar a olho nu. As medições topográficas posteriores confirmaram a discrepância de forma matemática. Os mares lunares, as vastas manchas escuras de lava solidificada visíveis da Terra, cobrem cerca de 31% do lado visível. Mas no lado oculto, eles representam apenas 1% de toda a superfície. A quase total ausência desses mares escuros está intimamente ligada ao motivo pelo qual só vemos um lado de nosso satélite. O fenômeno mecânico por trás disso é conhecido na astrofísica como rotação sincronizada. A Lua leva exatamente 27,3 dias para completar uma volta orbital ao redor da Terra, e leva os mesmos 27,3 dias para girar uma vez em torno de seu próprio eixo de rotação. Essa precisão matemática não é uma coincidência cósmica, mas uma consequência direta do atrito gravitacional. A Lua não é uma esfera perfeita. Ela possui um leve alongamento, um bojo equatorial de rocha criado pela atração implacável do nosso planeta. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade da Terra puxou esse bojo continuamente, atuando como um freio constante na rotação lunar. O atrito interno nas camadas rochosas dissipou a energia rotacional da Lua na forma de calor, reduzindo seu giro milênio após milênio. O processo continuou até que o movimento de rotação da Lua travasse em sincronia exata com a sua órbita. É um estado de equilíbrio mecânico permanente, alinhando para sempre o mesmo hemisfério em nossa direção. Como resultado das rígidas leis de conservação de momento angular, enquanto a rotação lunar parou de desacelerar, a energia foi transferida para a órbita. Hoje, os espelhos de laser deixados pelas missões Apollo confirmam que a Lua continua a se afastar da Terra a 3,8 centímetros por ano. Mas esse travamento gravitacional criou um dos maiores mal-entendidos da astronomia moderna. A ideia popular de um lado escuro da Lua é um mito geográfico absoluto. O que realmente moldou essa face oculta para ser tão diferente daquela que conhecemos? Enquanto a Lua orbita a Terra, ambos os lados recebem luz solar em períodos alternados de 2 semanas terrestres. Quando vemos uma Lua nova no céu noturno, mergulhada na sombra, o lado oculto está recebendo luz solar direta, brilhante e ininterrupta. A diferença estrutural real não está na iluminação, mas na quantidade e na espessura de rocha. Em 2012, a missão GRAIL da NASA mapeou o campo gravitacional lunar com uma precisão sem precedentes. Os dados altimétricos coletados pelas sondas gêmeas Ebb and Flow revelaram uma assimetria profunda sob o regolito. A crosta do lado oculto é significativamente mais espessa do que a do lado voltado para a Terra, uma diferença que chega a 15 quilômetros de rocha sólida. E essa barreira foi a chave estrutural para entender a ausência dos mares escuros que a Apollo 8 observou em 1968. A origem dessa barreira maciça de rocha exige um recuo no tempo, até os primeiros dias do sistema Terra-Lua. A resposta está na dinâmica de resfriamento e na transferência de calor extremo. Logo após a formação da Lua através do impacto cataclísmico de um corpo celestial do tamanho de Marte, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra recém-nascida era um oceano global de magma incandescente. Nosso planeta irradiava calor extremo para o espaço, atingindo temperaturas superficiais superiores a 2.500 graus Celsius. A Lua, orbitando muito mais próxima do que hoje, e já travada gravitacionalmente pela rotação sincronizada, mantinha o seu lado visível de frente para essa fornalha planetária. Como resultado direto dessa proximidade, o hemisfério voltado para a Terra foi continuamente assado, permanecendo em estado de magma derretido por muito mais tempo. No escuro gelado do espaço, de costas para o brilho abrasivo da Terra primordial, o lado oculto se esfriou muito mais rápido. Minerais leves de silicato, como o feldspato, flutuaram para o topo do oceano de magma lunar, cristalizando e formando uma crosta rígida e profunda. Quando grandes asteroides colidiram com a Lua nos éons seguintes, os impactos no lado visível perfuraram facilmente a crosta fina, e isso permitiu que o magma do manto lunar inundasse as bacias de impacto, esfriando para formar as manchas escuras de basalto, que chamamos de mares lunares. No lado oculto, a crosta era espessa e resistente demais. Até mesmo a bacia do Polo Sul Aitken, uma das maiores e mais antigas crateras de impacto do Sistema Solar, não conseguiu perfurar o fundo geológico o suficiente para liberar o basalto escuro. As crateras sobrepostas do lado oculto são um registro geológico intacto de um tempo violento que a face visível apagou sob camadas de magma solidificado. A Lua esconde permanentemente essa metade porque a atração gravitacional da Terra freou a sua rotação até o repouso relativo. E o seu visual é drasticamente diferente porque o calor da Terra primitiva cozinhou a face visível permitindo que a face oculta construísse um escudo de rocha impenetrável. A assimetria que a Artemis II documentou em seu recorde de distância não é apenas uma curiosidade topográfica do nosso satélite natural. É uma cicatriz térmica da nossa própria origem, um espelho de pou e rocha que reflete a fúria incandescente de uma Terra que há muito tempo deixou de existir. No nosso próximo episódio, investigaremos a Voyager 1, a sonda humana mais distante e o que ela ainda está enviando. A bilhões de quilômetros de casa, um pequeno disco de ouro carrega o som das marés terrestres enquanto desliza, em silêncio, pelo escuro interestelar.